sobrevivanda das noites vazias. Tendo a razão dos meus dias, quando tu quiseres, faz um gesto e uma cena e eu darei este amor que neguei a tantas mulheres. Doida e vanda, apesar de tudo, o tempo passa e eu não mudo, ainda te quero bem. Tu és doida, as doidas que só vendo, e eu te querendo, sou doido também. Doida e vanda que me calunia, não sabe a agonia que eu passo e passei. Não ouvir tua voz quente e rouca, nem beijar esta boca que eu tanto beijei. Doida e vanda carícia suprema, só me condena quem não gostou de alguém. Tu és doida barrida, e eu te amando na vida, sou doido também.